vamos mexer. Eu sou de Goiás. Seu Danilo. Seu meu irmão de cara. Escrevendo de meio. Escrevendo de meio. Nós estamos com a área. Nós estamos na rádio. Escrevendo de meio. Tenho meio. Скрытым мы, пока пишите, пьяный, ты, шагатом.